Blog Talk Radio. Amigos, estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Exatamente como eu havia anunciado em artigos que servi para o Diário do Comércio, neste programa, no artigo que servi para o Digesto Econômico da Associação Comercial de São Paulo, o novo governo egípcio nada tem a ver com democracia e um dos seus primeiros atos foi fuzilar, atirar contra monastérios cristãos, ferindo vários dos monges. Quer dizer que já começou. É exatamente isto o que o novo regime egípcio promete e já está executando. Essa história de democracia é uma estupidez fora do comum. Outro dia ouvi uma análise feita pelo Gerald Celente, que é um analista, aliás, ótimo aqui, tem feito há vários anos previsões acertadas, e ele fez uma análise que é interessante, mas só parcialmente verdadeira. Ele diz que a crise econômica mundial, fomentada inclusive por essa política de empréstimos americanos, que já deu de graça trilhões para bancos, empresas, etc., isso aí está criando uma frustração mundial, porque as novas gerações recebe os seus diplomas universitários e não tem emprego. Tá certo? E ele diz que isso aí é uma das causas de descontentamento e, portanto, é uma espécie de revolução mundial que está explodindo. Bom, essa análise é só parcialmente verdadeira, porque a ideia que está subentendida é que todos os jovens têm um direito ao emprego universitário, o que é uma ideia intrinsecamente absurda. Né? Na verdade, se você dizer que todos os jovens têm direito ao emprego universitário, não é o que dizer que toda a humanidade tem direito ao emprego universitário e ninguém vai fazer serviço braçal, ninguém vai limpar a rua, ninguém vai plantar, ninguém vai colher, ninguém vai trabalhar em fábrica, etc. O problema com a sociedade moderna é justamente que ela é baseada numa fraude. Toda a sociedade moderna, a sociedade capitalista como a sociedade socialista, é baseada numa promessa de uma prosperidade sem fim, na qual todos serão libertos do trabalho, sobretudo do trabalho braçal, das formas de trabalho mais humildes, e todos serão doutores. Então, evidentemente, isso é fácil de prometer, mas é impossível de cumprir. Então, você tem uma situação, André, que é permanente estímulo às explosões revolucionárias. Se você observar todos os movimentos revolucionários dos últimos dois séculos, foi tudo feito por estudante, ou por intelectual, ou por aquilo que eu chamo de burocracia virtual. Então, aqueles camaradas que entram na carreira universitária, entram no estudo universitário com a esperança de que o governo lhes dê um emprego. E depois não tem emprego. Então, vamos dizer, eles são treinados para ser burocrata, mas não tem lugar na burocracia. Então você sempre tem um excedente, e esse excedente, vamos dizer, é a pólvora, é a sementeira da revolução. E isso não vai terminar enquanto a civilização não entender que ser doutor não é um objetivo na vida. Não é uma coisa que todos possam aspirar. Né? Ser doutor não é um direito de maneira alguma. Né? Quer dizer, o ingresso na profissão intelectual não é um direito. É uma coisa que o sujeito tem que conquistar mediante provas cabais da sua capacidade. Agora, você vai me dizer que todos esses moleques que estão gritando no Egito ou em todo lugar, todos eles estão capacitados? Não, isso é um bando de incapazes, assim como aqui. Essa greve de professores aí, né, exigindo a sindicalização obrigatória, isso é um bando de picareta. Né? O líder do negócio, até discursando, ele disse, em vez de dizer the state owe me, não sei quantos dólares, ele disse the state owe me. Você não sabe nem falar, é um analfabeto, como o doutor Emir Sader, o qual comentaremos daqui a pouco. Quer dizer, como é que um cara desse pode ser professor e ainda querer um salário maior? Quer dizer, as exigências que eles estão fazendo são absurdas, porque o dinheiro vai sair do bolso do contribuinte. Quer dizer, os caras que trabalham têm que pagar para esses filha da puta, para esses vigaristas, né? Então, olha, qualquer greve de professor é sempre injusta, porque o que os professores da presente geração estão fazendo com as crianças é absolutamente criminoso. Essas pessoas não só não deviam ser pagas, como deviam ser todos mandados para casa, né? Dar uma vassoura para cada um, para varrer chão, né? Ou faz que nem Cuba, manda os caras cortar cana, porra. Agora, então quer dizer, a análise do Celente, ela não se aplica muito ao caso egípcio. A rebelião egípcia foi fomentada daqui por Jorge Soros e pelo próprio Obama, que estão interessados em fortalecer a Irmandade Islâmica, com a qual eles têm íntima associação. Agora, aconteceu que explodiu uma revolta similar na Líbia para derrubar o Gaddafi. E acontece que o Obama é amigo do Gaddafi, aliado do Gaddafi. E toda a esquerda mundial é puxa-saco do Gaddafi. Ora, o Gaddafi era um ditador mil vezes mais sangrento que o Mubarak. Tá certo? Então, quando apareceu o movimento para derrubar o Mubarak, a esquerda internacional inteira festejou, achou uma maravilha, né? E aplaudiu o Obama por estar forçando o Mubarak a sair do cargo. Agora, quando aconteceu a mesma coisa na Líbia, isso aí não estava no programa, não estava previsto. Então, correram imediatamente para defender o Gaddafi, porra. Agora aparece aqui o Zé Dirceu dizendo o seguinte: o Gaddafi mandou fuzilar a população. Estava lá uma manifestação popular, mandou fuzilar todo mundo. Sabe o que diz o Zé Dirceu? Aliás, imitando o Fidel Castro: é culpa dos americanos. Quer dizer, o Gaddafi manda fuzilar a sua própria população e é culpa dos americanos. Vai pra puta que pariu, Zé Dirceu. Vai chupar uma piroca, rapaz. Você quer que eu leve a sério uma declaração dessa? Você quer que eu respeite a sua opinião? Ora, porra, ninguém tem o direito de chegar com a opinião que 2 mais 2 é 5, tá certo? Ou que vaca bota ovo, porra. O que, que é isto? Né? Agora, depois do massacre de cristãos lá no Egito, né, o Conselho de Relações Exteriores da União Europeia finalmente consentiu em fazer um protesto muito tímido, quer dizer, no meio de uma declaração de 500 palavras, escreveram uma vez a palavra cristãos, depois de escrever muçulmano, budista, etc, etc, como se estivesse havendo perseguição a toda essa comunidade, que não há. Então, o pessoal está afim de matar cristão. Quer dizer, a Al-Qaeda já declarou que é para extinguir o cristianismo. Por exemplo, no Iraque está havendo matança de cristão nesse momento e ninguém está falando nada. Enquanto estava morrendo muçulmano lá, todo mundo, muçulmano não, era terrorista, né? O mundo inteiro protestava. Agora que, vamos dizer, não há mais praticamente guerra, o negócio está encerrado, a Al-Qaeda se voltou então contra a minoria cristã e disse que vai exterminá-la. Pensa que isso foi manchete em algum jornal do mundo? Nada, está todo mundo tentando silenciar o negócio. Quer dizer, é assim mesmo, né? Agora, nós estamos num mundo de cinismo extraordinário, onde tudo que é pior, tudo que está no fundo da privada, tudo que está no fundo do esgoto, começa a vir à tona e começa a brilhar em público. Olha que eu dei me mandar esse artigo do Dr. Paulo Giraldelli Jr., né, que chama Ditadura do Amor. Ele protesta contra esse negócio de que as mães têm que amar os filhos. Ele diz que isso é uma imposição tirânica, né? Ele disse aqui, ó: a mãe é trazida para dentro de casa, amarrada com bola de ferro aos filhos, infantilizada pela brincadeira das crianças, separada de sua vida sexual, e então ou se transforma em bola de puro amor ou deve ser jogada no poço do desprezo. É claro que as mulheres, dentro disso, entram em depressão. Onde já se viu separar a mulher da sua vida sexual só pela cuidar das crianças? Por exemplo, a mãe do Dr. Paulo Giraldelli, por que que cuidou desse filho da puta em vez de ficar lá trepando, dona? Porra, se você largasse ele lá, né, joga ele no chão do banheiro e vai trepar com seu marido e deixa esse filho da puta morrer de fome. É o que a senhora devia ter feito, porra. Ele tá aqui ensinando a senhora que naquele tempo ele não sabia falar. Senão ele teria ensinado a senhora. Agora, o que eu achei mais lindo no artigo é o seguinte, presta atenção, ele diz que as mulheres estão revoltadas contra a ditadura do amor, que elas odeiam seus filhos, né? A raiva das mulheres contra os que denunciam a ditadura do amor é tamanha que não espante o leitor inteligente quando ler os comentários deste texto de mulheres gritando contra mim: eu sou feliz por brincar com meus filhos. Quer dizer, a prova de que elas odeiam os filhos é que elas ficam com raiva do Paulo Giraldelli quando ele escreve isso. Ora, puta que pariu! O que esse cara tem na cabeça, meu Deus do céu? Nem merda, porque merda ainda pode ser usada, né, como esterco, pra, né, fortalecer aí as plantações, né? Agora, que merda. Quer dizer, a prova de que elas estão a favor dele é que elas estão contra ele. Eu nunca pensei uma coisa dessa, porra. Né? Então, ô mãe do Paulo Giraldelli, está em tempo da senhora tomar uma providência. Vai lá, joga esse filho da puta pela janela. Né? Renega o desgraçado. Fala, porra, quando você era criança, me obrigaram a amar você, mas eu queria mesmo te dar uma martelada na cabeça, te jogar pela janela. Porra! Né? Caraca! Agora, você pensa que esse negócio de islâmico é só lá no Oriente Médio? Fala, não, não, não. Aqui tem uma cidade, Dearborn, no estado do Michigan. A cidade foi tomada por os postos oficiais, eles foram todos tomados por radicais muçulmanos, e agora eles estão implantando a Sharia na cidade. Hã? Quer dizer que se você prega o cristianismo na cidade de Dearborn, você vai preso. Os caras já implantaram a Sharia lá contra todas as leis americanas. Quer dizer, essa cidade tinha que ser ocupada pela Guarda Nacional, evidentemente. Mas não vai acontecer nada disso. Vai todo mundo, né, afagar a cabeça dos filhos das putas. Você vê que esse negócio de você, quando você quer implantar uma lei, você age como se a lei já estivesse em vigor e obriga todo mundo a obedecer. É claro que isso é fraude, isso é vigarice, isso é usado, vamos dizer, por todos esses movimentos revolucionários, estão usando isso no mundo. E agora estão aplicando aqui a Sharia na cidade de Dearborn, no Michigan. Né? Teve aqui dois missionários, estavam lá pregando o cristianismo na rua, foram presos porque são infiéis. Ah, vai pra puta que pariu, porra. Né? Agora, aqui, né? O pessoal me pergunta o que, que eu acho da nomeação do deputado Tiririca para a presidente da Comissão de Cultura da Câmara. Olha, eu sou inteiramente a favor, inteiramente a favor. Por quê? Se o ministro da Educação pode escrever cabeçário em vez de cabeçalho, né? E o doutor Emir Sader, recém-nomeado para presidente da Casa de Rui Barbosa, pode escrever Getúlio com LH, provavelmente ele escreve caralho com LI, né? Se eles podem fazer isso, por que que o Tiririca não pode ser o mentor da cultura nacional? Eu acho a coisa mais certa, né? Então, em vez de vamos fazer uma comissão, né? Tiririca, Zeca Pagodinho, né? Faustão, né? E eles vão então determinar o que será a alta cultura brasileira. O doutor Emir Sader, né, inclusive no site dele, ele publicou dizendo que a Segunda Guerra, saiu no site dele lá um negócio dizendo que a Segunda Guerra, o nazismo foi culpa dos judeus. Olha quem é que não sabe, porra. Os filhos das putas dos judeus foram tudo, entraram tudo no campo de concentração. Os alemães não queriam deixar eles entrarem, né? Eles entraram na câmara de gás à força, né? Eu também quero, né? E o alemão, não, meu filho, vai pra casa. E os judeus tudo forçando pra entrar lá e pra morrer. Puta que pariu, né? Até onde vai o cinismo, né? Então, o fato é o seguinte, o fato é que houve um banqueiro judeu, que é um bom filho da puta, que não era judeu, era aquilo que, era judeu do B, aquilo que o Cristo chamava sinagoga de Satanás, quer dizer, o cara que diz que é judeu, mas não é. Um filho da puta de um banqueiro judeu dos Estados Unidos ajudou o Hitler, né? Agora, então a culpa, em vez de ser dele, não, é de todos os judeus. É, os judeus estão culpados pelo nazismo. Fala, puta merda! Quer dizer, então o culpado do Gulag são os caras que foram presos. Os culpados do Paredão cubano são os caras que foram fuzilados. Eles insistiam para ser fuzilados. O Che Guevara mandava eles para casa, eles ficavam lá encostados no muro e não saíam. Fala, me fuzila, filha da puta, hein? Eles forçaram isso, os judeus também forçaram para entrar na câmara de gás, forçaram para ficar no campo de concentração de graça ainda, hein? Não queriam nem pagar, porra. Você vê que coisa, né? Falando em judeu, aqui o meu amigo Victor Greenbaum me comunica que ele acabou de abrir um novo site que se chama Israel na Web, israelnaweb.com.org. Epa, caramba, aí, peraí. E sumiu aqui, puta vida. Israel na Web. Onde é que está? Agora é .com ou .org? Bom, você tenta .com, se não funcionar, você põe .org. Israel na Web, que é, vamos dizer, para acompanhar essas notícias falsas que tem saído sobre Israel e desmentir tudo e restaurar a verdade. Olha, Israel é o país Israel e Estados Unidos são os países mais achincalhados, mais difamados, mais caluniados da paróquia. Eu pensando até a cara de pau de dizer que os judeus controlam a mídia. Ah, vai pra merda. Quer dizer, até quando a gente vai ter paciência com essas pessoas, né? Agora, voltando aqui ao negócio do Tiririca, eu acho o seguinte, agora falando sério, 30 anos atrás, a estupidez brasileira tinha graça, a gente fazia piada em cima, eu escrevi dois livros fazendo piada, dois volumes do Imbecil Coletivo, mas hoje em dia simplesmente perdeu a graça. A presença do Tiririca na presidência da Comissão de Cultura não é engraçado, é um negócio sinistro. Sinistro porque é a imposição estatal da estupidez obrigatória. Eles não estão fazendo isso por humor, eles não acham graça nisso, eu também não acho. Eu acho que isso é uma coisa sinistra e, sinceramente, eu acho que a instituição que fez isso, que é a Câmara dos Deputados, é uma instituição criminosa e tinha que ser fechada e todos os seus membros mandados para cadeia por causa disso aí. Porque isso aí é jogar dinheiro público pela janela. Vocês não têm nenhum direito de, nem de nomear o Tiririca para a presidência da Comissão de Cultura, nem de nomear esse bosta do Emir Sader para presidente da Casa de Rui Barbosa, desonrando o homem que foi um clássico da língua portuguesa. E o camarada já chega lá dizendo, ah, nós temos que... Ele confessa que ele não sabe como funciona a Casa de Rui Barbosa, que ele não sabe nada. Mas já diz, ah, nós vamos modificar tudo. Mas se você não sabe o que é, como é que sabe que vai modificar? Porque ele já chega lá, ele vai querer transformar aqui numa central de estudos lulistas. A cultura brasileira está sendo destruída para virar só máquina de propaganda do PT. Agora, que respeito merece essa Câmara dos Deputados? E que respeito merece o Senado? Certo está o ex-presidente Itamar Franco, que diz que no tempo da ditadura militar havia mais oposição no Senado do que hoje. Ele disse que hoje tem quatro pessoas que mandam no Senado, todo mundo diz amém. É isso aí, presidente. Eu sempre achei que o senhor é um homem honesto, sincero, gosto muito do senhor, nem sempre concordei com todas as suas atitudes políticas, mas, vamos dizer, da sua idoneidade, ninguém pode duvidar, tá certo? E agora, também não podemos duvidar da sua franqueza e sinceridade. O senhor falou a coisa certa. O Senado agora só serve para dizer amém. Muito pior do que no tempo da ditadura. Digo mais ainda, hoje em dia existe mais controle da imprensa do que no tempo da ditadura. Inclusive porque o partido governante está cheio de colaboradores dentro da redação, coisa que a ditadura militar não tinha. Eu me lembro que, por exemplo, na empresa Folha de São Paulo, que tinha cinco ou seis jornais, havia exatamente três jornalistas que eram a favor do governo militar. O resto era tudo de oposição. Agora, hoje não, está cheio de colaboracionista, está cheio de cara infiltrado nas redações. Quer dizer, policiando para que nada de muito comprometedor saia. Sai aquelas denúncias de corrupção, aquela coisa assim, mas coisa verdadeiramente séria, como, por exemplo, essa cumplicidade do PT com as Farc, que é a coisa mais provada da história da América Latina, provada com as próprias palavras dele, provada em discurso do Lula. Ah, isso aí não pode noticiar. Se você noticia, você coloca como hipótese, você cria uma matéria lá na página 15, bem escondidinha, dizendo, não, talvez há uma possibilidade, com possibilidade, porra. Você não sabe o que é prova, desgraçado, né? Então, olha, essa coisa de botar, eu acho, na verdade, o Tiririca, né, eu acho o caso do Tiririca menos grave que o do Emir Sader. Porque o Tiririca nunca estudou nada, o Tiririca é um semanalfabeto. O semanalfabeto, por definição, tem o direito de não saber ler nem escrever. Mas o Emir Sader, porra, ele chegou a ser chefe de departamento e universidade e é um analfabeto, porra. Vigarista mesmo. É um cara que tinha que ser... Olha, tem que tirar esse cara lá com um chute no meio do cu. Ele vai pra casa, vagabundo. Vai cortar cana, vai varrer chão, né? Vai pegar um tanque pra lavar roupa, porra. Né? Vai fazer o que você sabe fazer, se é que sabe, é? Então... Essas coisas, vão dizer, não tem mais graça. A coisa virou sinistra. E eu acho que a simples nomeação do Tiririca para a presidência desta entidade vale o fechamento da Câmara dos Deputados. A entidade que fez isso é criminosa e tem que ser fechada. Todos têm que perder o mandato. Todos que votaram a favor disso têm que perder o mandato. Estão ouvindo aí, comandante das Forças Armadas? Vocês têm a obrigação de defender a Constituição. E esses camaradas estão fazendo gozação em cima do país. Estão destruindo a alta cultura, que é o maior valor que existe num país. Estão destruindo propositadamente para impor a sua estupidez, a sua ignorância, como se fosse uma obrigação. Agora, vocês ouvem isso e batem incontinência. E chamam isso de ordem legal e democrática. Ah, vão para merda vocês também. Agora... aqui. Para você ver como é que é, estou falando de Força Armada, olha aqui. Minas Gerais tem lá o jornal Inconfidência, dirigido pelo meu amigo Coronel Miggs. Coronel Miggs, eu sempre quis dizer isso. Você e a turma da Inconfidência são as melhores pessoas que tem nas Forças Armadas brasileiras. A honra das Forças Armadas depende inteiramente de vocês, porque vocês são realmente homens honrados, corajosos, sinceros, né? Nunca fizeram desonestidade nenhuma. Vocês fazem esse jornal, às vezes, tirando dinheiro do próprio bolso para fazer, né? Com grande sacrifício. Agora, aqui, a Poupex, que é lá com o negócio de poupança do Exército, retirou do jornal de Inconfidência o anúncio, né, que atingia efetivamente mais qualquer outro veículo de comunicação seu público-alvo. Retirou seu apoio ao jornal Inconfidência, cedendo a pressões daqueles que querem, hoje, de forma dissimulada, concretizar a tirania do amanhã. O que que vocês da Poupex têm na cabeça, se é que tem cabeça, porra? Por que que vocês ficam aí puxando o saco de traidor e de inimigo e traindo os seus amigos leais, os seus companheiros de farda, pessoas patriotas? Vocês não têm vergonha na sua cara, porra? É? Então, está aqui, o editor Aldo, o jornal Inconfidência nada perdeu. Ganhou imensa força para continuar na sua senda com maior credibilidade, maior apoio daqueles que acreditam num Brasil soberano, soberano, forte, independente, mais justo, mais democrático, traduzindo maior consciência do que significam liberdade e responsabilidade. Muito bem, turma do Inconfidência. Muito bem, Coronel Miggs. Eu peço a vocês, a todos os meus ouvintes, né, procurem na internet o site do jornal Inconfidência, tá certo? E contribuam para o jornal. Vamos ajudar esta publicação heróica a continuar saindo, continuar informando e continuar defendendo a honra das Forças Armadas, que hoje tantos estão vendendo tão barato ou dando de graça. Outro apelo aqui. O pessoal lá do Fátima Crusade, da Fátima Network, né, está promovendo uma campanha para muitas pessoas irem para Roma, onde é de 8 a 13 de maio, de 8 a 13 de maio, para exigir do Papa a consagração da Rússia ao Sagrado Coração de Maria, como Nossa Senhora exigiu em Fátima em 1917, dizendo que isso tinha que ser feito em 1960. Hã? Quer dizer que já se passou meio século e o Papa está lá encebando. Que é isso? Então, olha, vocês que são católicos, vocês têm que cobrar isso do Papa. Tem que dizer para o Papa, como Santa Teresa dizia, seja homem, cumpra a sua obrigação, largue de ser frouxo. Tá, né? Isso não é desrespeito, não, porque a gente tem que respeitar o Papa, não pela, vamos dizer, pela sua individualidade humana, que é igual a qualquer um de nós, mas pelo seu cargo. Então, ele que honre o seu cargo, cumpra o seu dever. Né? E se, mas daí vão matar o Papa. O Papa está lá para ser morto mesmo. Se tiver que ser mártir, ele tem que ser, porra. O cara não tem 17 anos para a gente ficar com dó. Você está entendendo? Mas um velhinho, né? A expectativa de vida não é das maiores. Então, se matarem ele, vamos dizer, é um mártir, é uma honra, tá certo? Então, faça o que tem que fazer, Papa Benedito, né? Então, olha aqui. De 8 a 13 de maio, né, vocês escrevam para The Fátima Network. The Fátima Network. Deixa eu ver se eu tenho endereço eletrônico aqui, mas é TheFatimaCenter.com. TheFatimaCenter.com. O custo total da viagem vai estar em $1,350 por pessoa. Você economizando aí uns $300 por mês, você consegue ir. Aqueles que têm dinheiro, por favor, vão. Isso aí precisa muita gente lá para fazer muito barulho, para o Papa sentir a força do apelo da consciência católica. Tá certo? Nós queremos obedecer o que nos foi ordenado por Nossa Senhora, tá certo? Nós, com todos os nossos pecados, com todos os nossos vícios, com todos os nossos erros, nós fazemos o que é possível. E o Papa também tem que fazer o que é possível. Não vai dizer que não é possível você convocar os bispos para fazer uma cerimônia, um ritual. Né? Quanto tempo leva para você convocar todos os bispos? Por internet. Por internet leva 10 minutos. Você tem a lista pronta, convoca, dia tal, número tal. Todo mundo na consagração da Rússia ao Sagrado Coração de Maria. Isso pode mudar a história da humanidade. Tudo o que Nossa Senhora disse ali em Fátima já se verificou, já está mais que provado que é verdade. Né? Então, aqueles que duvidam é porque não conhecem a história. Né? Então, olha, são 6 noites em Roma, você vai ficar num hotel com 3 refeições por dia e você vai estar admitido à conferência e vai estar ajudando a mudar num sentido altamente positivo a história do mundo. Não é esse negócio, não, fazer um mundo melhor, não vamos construir um mundo melhor, nós só vamos fazer uma, tomar uma atitude que Nossa Senhora nos pediu. Né? Pediu não, ela não tem nada que pedir, ela está mandando, pô. Vocês pensam que vocês são o quê? Né? Agora aqui, a minha queridíssima amiga Marília Tavares me escreve uma mensagem dizendo o seguinte: depois da morte do filho dela, ela se aproximou muito da igreja, hoje é uma católica praticante, mas ao mesmo tempo ela trabalha com um negócio de astrologia, cristais, essa coisa toda. Ela está com um drama de consciência, embora seja um problema pessoal, é um problema que muitas pessoas têm, e por isso mesmo ela pede para eu comentar. Então, aqui Marília, é o seguinte: não se deixe impressionar por palavras de ignorantes. Todos esses assuntos que são ditos esotéricos, todos eles devem ser estudados. O que você não pode fazer é dar a eles, vamos dizer, o sentido de uma coisa religiosa que se sobrepõe à doutrina da igreja. Ao contrário, você tem que ler Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino explicou tudo esse respeito na Suma contra os Gentios, todo o pensamento que é verdadeiro da doutrina da igreja a respeito disso, no livro A Suma contra os Gentios e no Tratado sobre as Forças Sutis da Natureza. Não há mistério cósmico que esteja proibido de você estudar e, se possível, desenvolver técnicas que possam ajudar a humanidade. Não tenha problemas de consciência, tá certo? Que são alimentados por ignorantes que se metem a passar pito nos outros de coisa que eles não sabem. Não sabem. Você vê, uma vez, num debate na televisão, no programa da Márcia Peltier, com o astrônomo Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, ele disse o seguinte: ele disse que todos os filósofos escolásticos negavam a existência da influência dos astros. Eu digo, ah, é, cite um. Ele não citou nenhum. Eu peguei e citei 14 que diziam que a influência dos astros existe. É? Daí ele ficou quieto e ele saiu dali prometendo que nunca mais ia abrir a boca sobre a astrologia. Eu acho que vocês todos que estão palpitando e querendo infundir culpas inexistentes na cabeça das pessoas, deveriam fazer isso. Vai estudar, vagabundo. Vai ler o que São Tomás de Aquino escreveu. É? Qualquer dúvida, também tem um livro, Thomas Litt, L-I-T-T, né? Os Astros no Universo de São Tomás de Aquino. Né? E também tem um livro do Paul Schwarzenard, Influência dos Astros segundo São Tomás de Aquino, e tem o próprio texto original da Suma contra os Gentios e o Tratado sobre as Forças Sutis da Natureza. Então, não esquenta a cabeça, Maria. Tudo isso que você está estudando não tem nada de religioso. Isso são apenas fenômenos esquisitos da natureza, pô. Não tem implicação religiosa nenhuma. Vai em frente, continua estudando. Vai com boa intenção, mas estuda o que eu estou te falando. Vai estudar o São Tomás de Aquino, porque quem vai responder não é eu, é São Tomás de Aquino. Agora aqui, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que o governo vai retomar com muito rigor as políticas de desarmamento. Mas aqui, seu ministro, em primeiro lugar, o povo já se pronunciou a respeito. O povo é contra a política oficial de desarmamento. Já houve um plebiscito e já foi decidido. Quer dizer, a palavra do povo não significa nada para você. Você acha que você sabe mais do que todo mundo? Você não sabe nada, tu é um ignorante, porra. Porque ele vem com essa mesma alegação de que, ah, houve muitas mortes por causa de briga de trânsito. E tem aqui 50 mil homicídios por ano, essa coisa toda. Olha aqui, seu ministro, agora você vai me dizer, quantos desses homicídios foram cometidos com armas legais compradas em loja? Quantos? Hã? Me diga quantos. E você diz, olha, foram 80%, 90%. Ah, bom, então tem que proibir as mesmas pessoas de comprar. Mas foi tudo cometido com arma ilegal, arma sem número, às vezes, arma sem registro e às vezes até arma com o número limado. Né, que isso aí é vendido por narcotraficante e por policial corrupto. É isso aí que tem que acabar. Tem que acabar com o narcotráfico e acabar com a polícia corrupta. É isso aí que tem que fazer. Não tem que desarmar a população, não. O cidadão tem obrigação de ter arma em casa para defender sua família. E uma vez minha casa foi invadida por 4 vagabundos, se eu não tivesse armado, estava morto. Aí eu ia lá o quê? Chamar um ministro? Né? Aí nós chamamos a polícia. A polícia levou 1h30 para chegar. Quando chegou, os caras já estavam em Mato Grosso do Sul. Né? Então, outra coisa, Vejam o que está acontecendo no mundo. Na Inglaterra, uns anos atrás, foi proibida a venda de arma. Ninguém mais pode ter arma na Inglaterra. Resultado, os homicídios quadruplicaram. 4 vezes mais homicídio e 4 vezes mais crime na Inglaterra. Por quê? Os bandidos sabem que o pessoal está desarmado, não pode se defender. Isso vira caçada de coelho. Ou como diz aqui, o sitting duck, é o pato sentado. Está lá o pato sentado esperando que você atire nele. É isso que o ministro quer. Porque eu garanto para você que se você quer uma arma e você chegar lá com uma carteirinha do PT, você obtém o registro na mesma hora. Isso eu aposto. Eu não tenho informação, mas eu aposto isso. Aposto. Porque eles querem o seguinte: o seu partido vai estar armado até os dentes, exatamente como Hitler fez na Alemanha. Hã? Proibiu as armas para a população e liberou para quem era membro do partido. Hã? E eles informalmente estão fazendo a mesma coisa no Brasil. Hã? Eles estão se preparando para matar vocês, gente. Não... Escuta. Quando eu disse anos atrás, falaram, o PT, uma vez que ele subir no poder, ele vai desmantelar a oposição, de modo que ele nunca mais tem o risco de sair do poder. Quando eu disse isso, todo mundo, não, o que, que é isso? Está exagerando, você é paranoico. Agora já está feito, porra! Quando é que vocês vão entender que não pode confiar nessa gente, porra? Você vê, eles não têm escrúpulos de destruir a cultura nacional para promover gente deles e para transformar todas as instituições de cultura em centro de discussão petista, onde eles vão discutir como é que eles vão tomar mais dinheiro de vocês, como é que eles vão botar mais opositor na cadeia, como é que eles vão ter mais poder. É só isso que interessa para esse filho das putas. Quando é que vocês vão entender isso, meu Deus do céu? Olha aqui, inclusive esse negócio aqui, ó. Ah, são mortos por causa de briga de trânsito, por causa de motivos fúteis, etc. O que o ministro está dizendo é o seguinte, é que a população brasileira é constituída de assassinos e não pode ter arma. Hã? Agora, houve alguma verificação independente dessa estatística? Não. É o próprio órgão que quer tomar suas armas que inventa não sei o quê. Então ele ainda diz o seguinte, que houve uma diminuição nas estatísticas de homicídio de 2004 a 2005, ele atribui essa diminuição aos efeitos da campanha de flagrar em 2004 para devolver a arma. Devolver por quê? Você deu arma para alguém, ou Zé Eduardo? Hã? Você me deu alguma arma para eu te devolver? O uso da palavra devolução já é uma fraude monstruosa. Você não está devolvendo, está dando as armas para vocês. O que, que vocês vão fazer? As armas que não prestam, vocês jogam fora. Aquelas que prestam vão ser recicladas, vão ser vendidas para bandido de novo. Quem é que não sabe o que é isso, porra? Hã? Você sabe perfeitamente o que é isso. Agora, você quer que os bandidos estejam armados. Por quê? Porque os bandidos dessa turma de Comando Vermelho, PCC, é tudo aliado. Aliado das Farc, que é aliado seu. É isso que vocês querem. Vocês querem criar uma força invencível. Vão desmantelando as Forças Armadas, cortando... A Dilma já cortou o orçamento das Forças Armadas. Está vendo os bandos de puxa-saco fardado? Votaram na mulher para isto. Né? Agora, vocês já viraram tudo, vocês estão tudo masoquista. Quando aquela piroca de um rinoceronte entra no seu cu, você agradece. Muito obrigado pela gentileza de me rabar. Né? Passa de novo no ano que vem. Puta que pariu. Espera aí, tem alguém na linha. Alô, quem é? Alô, professor Olavo? Eu? Oi, boa noite. Marcelo Dornelas aqui, do município da Serra Grande Vitória, Espírito Santo. Marcelo, tudo bem? Tudo bem. Gostaria que o senhor, professor, fizesse um paralelo entre Carlos Lacerda, Roberto Campos e Ademar de Barros em relação à personalidade... Ah, eu vi a sua mensagem aqui. Tá. Já estava até separado aqui para eu responder. E se eu queria também saber se havia alguma rixa entre eles e por quê... Houve várias. Eram 3 tipos extraordinários que nunca mais aparecerão na política brasileira. O Roberto Campos é um cara que começou, ele foi ministro do João Goulart, ele era nacional desenvolvimentista, estatista, né? Como todo mundo. Mas um dia ele viu a luz e percebeu que essa economia estatal não funcionava. E daí começou a escrever. O contrário, o pessoal ficou morrendo de raiva dele, né? E... era um homem, o Roberto Campos foi meu amigo, era um sujeito divertidíssimo, uma pessoa de bom coração, né? Sempre pareceu um homem muito simples, muito, muito sincero em tudo que dizia. E, vamos dizer, nós devemos a ele o começo das reformas econômicas que resultaram no famoso milagre brasileiro, na época que o Brasil crescia 15%, a economia brasileira crescia 15% ao ano, e 30 ou 40 milhões de pessoas saíram da miséria e se integraram na economia. Veja, isso numa época a população brasileira era 3 vezes menor. E agora o Lula fica se gabando de que ele tirou 30 milhões de pessoas da miséria, mas ele tirou tomando dinheiro das pessoas, com dinheiro de imposto. Né? E essa turma, os ministros da economia do governo militar, que foi o Roberto Campos, o próprio Delfim Neto, esse pessoal fez um trabalho magnífico, tá entendendo? E tirou a economia brasileira da merda. Né? Quanto ao velho Ademar de Barros, o Ademar de Barros era um político de origem getulista, portanto um estatista, mas ele era um tipo do, vamos dizer, era um socialista anticomunista, né? O pessoal dizia que ele roubava pra caralho. Eu não sei se roubava, mas o fato é que ia encontrar lá um montão de dinheiro no cofre dele, mas não sabe se o dinheiro roubado, porque ele é que roubou foi a dona Dilma. E até hoje não explicou no que usou o dinheiro. Certamente comprou chiclete com 2 milhões de dólares, né? Hoje equivaleria a 20 milhões de dólares. Mas ninguém sabe a origem daquele dinheiro. Então, o Ademar de Barros, ele era um empresário, ele era dono da Lacta, fábrica de chocolate, tinha dinheiro pra caramba. Não ver por que ele precisaria roubar, né? Mas diziam isso. Agora, o fato é que ele foi um grande governador de São Paulo. Ele fez o Hospital das Clínicas, ele fez a rodovia que vai para Santos, a Via Anchieta. Fez uma par de coisas, quer dizer, é um grande realizador, é o famoso rouba mais faz. Quer dizer, eu não sei se roubou, mas que ele fez, né? E excelente governador também foi o grande inimigo político dele, foi o Jânio Quadros. Era incrível, porque um odiava o outro e os dois foram grandes governadores de São Paulo. Então, naquela época, você tinha essa oposição, vamos dizer, feroz entre pessoas de alta competência. Quer dizer, eles competiam. Competiam fazendo o bem, fazendo o que é certo, fazendo o que era bom para o país, porra. Cada um com as suas ideias, né? O Jânio era um conservador clássico, né? E o Ademar de Barros era estatista, meio socialista, essa coisa toda. Mas anticomunista, né? Naquele tempo ainda existia no Brasil essa coisa incrível que existiu aqui nos Estados Unidos no tempo, que era o socialista anticomunista, né? Quanto ao Carlos Lacerda, também, olha, ele foi o melhor governador que o Rio de Janeiro já teve. Naquele tempo o Rio de Janeiro chamava Guanabara. Você vai lá naquela orla marítima maravilhosa do Rio de Janeiro, foi o Carlos Lacerda que fez tudo aquilo. Antigamente a praia era um negocinho espremido, né? E toda hora era inundada, quer dizer, quando a maré subia, inundava a rua. O Carlos Lacerda fez um aterro, derrubou um morro e fez um aterro em toda a praia, chamou o Roberto Burle Marx para fazer aquele jardim maravilhoso, né? E fez do Rio de Janeiro essa maravilha que depois o Rio se tornou. Também o Rio de Janeiro é uma cidade que faltava água desde o tempo do Império, né? E o Carlos Lacerda fez lá aquela adutora do Guandu, acabou com o problema da água no Rio de Janeiro para sempre, né? E ademais era um homem de um talento extraordinário, um excelente jornalista, excelente escritor. Tá certo? E o homem de uma coragem, é uma coisa que falta hoje, as pessoas não são capazes de imaginar. Eu lembro quando teve lá o golpe de 64, o comandante dos fuzileiros navais, que era o almirante Cândido Aragão, que invadiu o palácio do governo do Rio de Janeiro. O Carlos Lacerda, mais o Abreu Sodré, mais a meia dúzia de cara, mais o Davi Nassi, pegaram cada um lá um revólver, uma espingarda, né? E se trancar lá no palácio e foi pro rádio dizer: ô Aragão, vem pra cá que eu vou matar você pessoalmente, vai tomar no cu, seu filho da puta. O Aragão foi lá, você foi, eu também não. Até hoje estou esperando o Aragão lá. Então, eram tipos extraordinários, né? Depois, por exemplo, o Roberto Campos e o Carlos Lacerda estariam de acordo no começo da Revolução de 64, depois brigaram, porque o Carlos Lacerda fez muito bem de cobrar do governo a sua promessa de fazer eleições em 6 meses. Eleições que, se acontecessem, elegeriam certamente como presidente da República o próprio Carlos Lacerda, que era o político mais popular na época. Tá certo? Mas alguns milicos invejosos decidiram cortar a cabeça do Carlos Lacerda. Tá certo? E mandaram lá o Roberto Campos, que era ministro, fazer um discurso, né, contra o Carlos Lacerda na televisão. O Roberto Campos, que não era um político, ele era um professor universitário, não era um orador político, não tinha habilidade para isso. Foi lá e fez o que podia, né? Daí que ele estava andando na praia depois daquele discurso, e ele viu chegar um negão imenso na direção dele e falou: puta, deve ser uma cara do Carlos Lacerda que veio aqui me bater, tô ferrado. Né? O Roberto Campos era um homem pequenininho, né? Mas o negão chegou, levantou o Roberto Campos e disse: é isso mesmo, doutor Roberto, caga latim neles, né? Então, estava lá apoiando o negão, era adepto do governo contra o Carlos Lacerda. Mas foi uma pena, né, essa briga entre eles. Eram dois grandes homens. O Ademar de Barros também foi um grande homem. Não se pode negar que foi um grande governador de São Paulo. Aqui, um cidadão chamado Napoleone pergunta: como você vê as pessoas que estudam a sociedade com auxílio fundamental da filosofia fora do círculo acadêmico? Eu digo, mas só dá para estudar fora do círculo acadêmico, meu Deus do céu. O círculo acadêmico hoje é fábrica de militante, é fábrica de cabo eleitoral petista, porra. É fábrica de picareta. Não se pode levar a sério essa instituição. Isso aí tem que ser fechado, porra. Eu acho que a USP devia ser fechada, devia arrasar tudo, derrubar tudo, fazer um estacionamento lá, porra. É? Para que serve isso aí? Vocês vão lá, vocês veem lá na parte do professor Hermes, toda hora está dando lá os resultados da ciência brasileira, da produção acadêmica brasileira, que ninguém lê, ninguém cita, ninguém quer saber dessa merda. Quer dizer, a contribuição brasileira para a ciência universal é zero. Eles produzem papel pintado e são pagos para isso. Quer dizer, tudo isso é desperdício de dinheiro público. Qualquer cara que está fazendo carreira acadêmica hoje no Brasil é, por definição, picareta. Então você vai ter que estudar fora. Agora, com relação à filosofia, todos os filósofos brasileiros, dignos do nome, nenhum deles tinha diploma de filosofia. O Mário Ferreira não tinha, o Miguel Reale não tinha, o Vicente Ferreira da Silva não tinha, o Wilhelm Flusser não tinha, eu mesmo não tenho, né? Então, para que serve diploma de filosofia? Isso é para não ser nem para limpar a bunda, meu filho. Né? Peraí, tem mais alguém na linha. Alô, quem é? Professor? Sim. Oi, é o Carlos aqui de Jacareí, tudo bom? Carlos, tudo bem? Tudo bem. É, só dando uma lembradinha num dos nomes que o senhor citou aí, do milagre econômico, o Otávio Gouveia de Bulhões. Sem dúvida, sem dúvida. É? Sem dúvida, esses caras fizeram coisa extraordinária na época. É, tanto é que o Delfim Neto, quando ele assumiu, praticamente ele pegou a casa já arrumada, né? Claro, claro, é. Foi mesmo. E o pessoal se inspirava muito no Eugênio Gudim. Né? Tá. Roberto Campos, Eugênio Gudim, Otávio Gouveia de Bulhões, quer dizer, é uma geração de gente notável, gente que estudava mesmo e era um patriota, tinha assim, um amor pelo Brasil, porra. Exatamente. No YouTube, inclusive, tem um Roda Viva com o Roberto Campos. Ele tá acabando lá com o Marco Aurélio Garcia, lá, o Top Top. Ah! Eu preciso ver isso, Tá lá no YouTube. Então, professor, é o seguinte, é uma coisa engraçada. Outro dia eu estava conversando numa mesa, uma rodinha, né? Eu dou aula aqui numa universidade de rede aqui na cidade, e surgiu o papo do famoso Paulo Freire, né? Aí eu falei, gente, minha opinião é que Paulo Freire é um picareta, né? Pra que eu fui falar isso aí, professor? Nossa! O pessoal veio em cima de mim e tal, né? Com aquele você conhece negócio, alguém tá que foi alfabetizado pelo método Paulo Freire? Não, nunca vi uma única pessoa. É. Mas uma coisa que eu não consigo entender nos professores universitários é a seguinte incoerência. Os alunos que nós pegamos nas aulas não têm preparo nenhum, não sabem nem aritmética. Se você pegar depois do Paulo Freire, a educação brasileira só foi pro Vinagre. Como é que eu posso... Seguindo esses caras aí, Jean Piaget, Vygotsky, Emília Ferreira, um bando de picareta, porra. Então, mas eu não consigo entender se depois que eles apareceram no cenário da educação brasileira, a educação foi pro Vinagre, como que você pode dizer que os caras são gênios? Quem é gênio? Não, o pessoal acha... Mas olha, é aquela piada do Jaguar. O Jaguar era um cara de esquerda, mas de vez em quando ele tinha uns lances espetaculares. Né? Era uma charge que estavam duas pessoas saindo do cinema, né? E diziam assim, o filme é uma bosta, mas o diretor é um gênio. Né? É isso aí mesmo. Eles não educam ninguém, mas são grandes educadores, porra. É, olha, eu eduquei mais gente do que o Paulo Freire, porra. Né? Os meus alunos com 2 anos de curso dão baile nos caras que estão na universidade. Não, é o cúmulo da incoerência, né, professor? Educador sou eu, esse cara é um bosta, né? É Paulo, verdade. Teve uma carta que a mulher dele mandou para um jornal outro dia não, faz uns 2, 3 anos, sei lá. A carta cheia de erro de português, o cara não alfabetizou nem a própria mulher, meu Deus do céu. É como o senhor colocou na coluna, às vezes até alfabetizou, né? É esse que é o problema. Alfabetizou, ela ficou escrevendo daquele jeito. Olha, você tem que ver as pessoas, vamos dizer... É o ditado, o Confúcio que dizia, o sábio primeiro ele conserta a si mesmo, depois conserta a sua família, depois conserta a sua rua, depois conserta o seu bairro, depois conserta a sua cidade, depois conserta a sua província, depois conserta o seu país, depois, se der, conserta o mundo. Esses caras não se consertam nem assim mesmo, já querem consertar o mundo, porra! Não tem condição. É, vai ver o filho desses caras, o que que são? É tudo delinquente, é tudo drogado. Agora eu tô aqui, pô, eu... Claro, no começo eu tive erro na educação dos meus filhos, mas depois fui acertando. Hoje aqui estou muito orgulhoso. Meu filho Pedro acaba de se formar nos Marines. A minha filha Leila está fazendo uma carreira brilhante. Está todo mundo indo para frente, todo mundo feliz. Não tem nenhum neurótico, não tem nenhum drogado, não tem nenhum bandido na família. Porra! É isso que você tem que ver. O educador tem que educar a sua família. Em primeiro lugar, mas como é que começou a educação moderna? Começou com Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau mandou 5 filhos para um orfanato e depois escreveu um livro de educação. E esses caras são a mesma merda, porra. É, hoje você só vai para a escola para aprender sexo só. Ah, bom, mas isso aí é fácil, porra. Então, a escola hoje só serve para ensinar sexo. Troca, tá? Você, na primeira lição, o senhor já aprende. Estão ensinando isso para todas as crianças, porra. É verdade. Ok, professor, um abraço, boa noite, obrigado, viu? Boa noite, tudo de bom. Tudo de bom, tchau. E esses caras aí também ficam, vamos dizer, fica só esse negócio sexual maluco, eles querem comer todo mundo, porra, né? É aquele negócio, eles pensam assim, se o rei Salomão podia, por que que eu não posso? Quantas picas tinha o rei Salomão? Tinha uma. Quantas tenho eu? Uma. E a dele ainda era cortada, então por que que eu não posso? É assim que eles pensam, vou estar aí o Paulo Giraldelli. A mulher tem que largar os filhos pra ficar trepando, porra. Que eu acho que a mãe do Paulo Granel devia ter feito isso. Ele vai jogar o moleque da privada, né, e vai pra cama trepar, porra, né? Agora, aqui alguém me diz o seguinte, aqui o Tiago Cadedo diz. Gostaria que o senhor comentasse a respeito dos estudos de determinados investigadores de neurociência, como Eduardo Gianetti, que tenta desmascarar, entre aspas, a alma humana como se ela fosse apenas uma consequência fisiológica da projeção de neurônios. Então, olha, esse é o pior tipo de veneno que existe, porque o Eduardo Gianetti é um cara que ele é liberal, teoricamente anticomunista e tal, mas, vamos dizer, é aquele sujeito ateu, antirreligioso, que concorda com o programa cultural da esquerda em tudo e só discorda no ponto de vista da economia. Aliás, não é uma discordância, porque até os comunistas concordam que tem que ter livre empresa, então não há discordância nenhuma. Então, é essa praga, vamos dizer, do liberalismo anticristão, isso aí acaba com a direita no mundo, né? Agora, para ver como as coisas não são assim, eu acabo de ver aqui um documentário. O documentário chama The Evidence for Heaven. Procure isso aí, The Evidence for Heaven. Olha aqui, você, www.grizzlyadams.tv. Grizzly, G-R-I-Z-Z LYADAMS.tv e procura lá o documentário The Evidence for Heaven. Quer dizer, o número de provas que existem que a vida consciente não para quando para a atividade cerebral é um negócio esmagador. E acabou de sair mais uma aqui, olha. Né, se puderem, leiam esse livro aqui. O autor chama-se Todd T-O-D-D Burpo, B-U-R-P-O. Né? O livro chama-se Heaven is for Real. É o pai que conta a experiência do filho dele, o Todd, era um tampinha de 4 anos de idade, tá certo? E teve lá um acidente, ficou clinicamente morto e voltou contando. Ele viu tudo que estava se passando em volta, ouviu o que os médicos estavam falando, ainda teve, né, a experiência do céu, encontrou Jesus Cristo e assim por diante. Quer dizer, esses casos são em número impressionante, né? Agora, os relatos sobre a visão do céu podem até ser postos em dúvida, mas tem coisa que não pode. Por exemplo, a mulher que estava lá, clinicamente morta, ela se viu saindo do corpo, observava o seu próprio corpo na cama, os médicos em volta, e disse que saiu como que voando. E quando ela chegou no teto do hospital, ela viu no teto um sapato, um tênis vermelho. A coisa mais improvável, o que está um tênis vermelho fazendo no teto do hospital. E voltou e disse, olha, quando eu estava subindo, eu vi isso. E o enfermeiro foi lá, tinha realmente o tênis vermelho, porra. Esse aqui é a maior evidência. Agora, você vai dizer que isso é evidência anedótica? Não, vocês não sabem lógica, vocês não estudaram lógica. Se você tem uma regra geral, e com pretensões de universalidade, basta um exemplo em contrário para impugnar a validade da regra. Então, quer dizer, se você acredita realmente que a atividade de consciência é produto do cérebro, essa regra está automaticamente impugnada, tão logo haja um único exemplo de que a pessoa sem atividade cerebral tinha atividade consciente. E a prova está dada aí. Agora, casos como esse são milhares, não é um nem dois. Agora vai dizer isso aí é evidência anedótica. Agora vão pra puta que pariu, vão estudar, vagabundo. É? E daí tem os caras que dizem, não, mas isso aí é o seguinte, a pessoa teve anóxia, ficou sem respirar, então quando voltou, né, o cérebro rapidamente teve uma atividade. Falei, mas como é que o cérebro rapidamente viu o que estava no teto, porra? Ora, foi uma merda. Eu não tenho uma, eu tô com, vou fazer 64, eu não tenho uma paciência com isso. Burrice presunçosa. E também o Eduardo Janetti, que você vai dizer, pode dizer com a sua teoria quanto queira, meu filho. Teoria não pode nada contra fato. Agora, você sabe o que quer? Esse pessoal não quer. Não quer que exista alma humana. Eles são contra a alma humana. Eles não querem, por quê? Porque eles têm medo do inferno, caralho. Então eles negam. Eles enfiam a cabeça na privada e puxam a descarga para não saber. Mas olha aqui, Eduardo Janetti, existe céu, existe inferno. Você não vai morrer quando seu corpo acabar. E você vai ter um destino pós-mortem. Queira ou não queira. Né? Então, olha aqui, antes que acabe o nosso programa, eu quero aqui tocar um negócio para vocês. Isto vai encerrar o nosso programa de hoje. Isto é uma obra-prima, obra-prima. É isso aqui, samba enredo do Grêmio Recreativo da Casa do Caralho. Né? Vocês vão ouvir e quando terminar o samba, terá terminado o meu programa. Por favor, ouçam com atenção, porque né, é uma obra de grande elevação espiritual e que traduz a realidade do Brasil de hoje. Vamos lá. É barulheira de sorte. Peraí, deixa eu começar do começo aqui, peraí. Alô, Grêmio Recreativo da Casa do Caralho! Vamos passar 40 minutos cantando essa mesma merda! Todo mundo comigo! Didi. Valeu! Bacanão. Então é isso aí. Vocês encontram essa gravação também no YouTube. Samba Enredo do Grêmio Recreativo da Casa do Caralho. Até a semana que vem. Muito obrigado.